Salgado. Rafael Móveis e Eletro. Rafael Móveis, loja certa pra comprar. Lá todo mundo pode economizar. Tem geladeiras, micro-ondas e fogões, armários de parede com as melhores promoções, ventiladores, liquidificadores, ferros de passar e televisores. É o Rafael Móveis e Eletro, é a loja certa pra gente comprar. É o Rafael Móveis e Eletro, tem qualidade, a melhor forma pra pagar. No Rafael Móveis e Eletro, compra, vende e troca, novos e usados, sempre com a melhor qualidade e promoção. Entrega em domicílio pra toda a região. É o Rafael Móveis e Eletro, é a loja certa pra gente comprar. É o Rafael Móveis e Eletro, tem qualidade, a melhor forma pra pagar. É o Rafael Móveis e Eletro, entrega em domicílio, precisou, é só ligar. 99932-5799. Rafael Móveis e Eletro, compra, vende e troca.